Olá, aqui é o Thiago no novo canal, primeiro vídeo, podcast vídeo do novo canal, podcast, vamos chamar de podcast porque não é vídeo. E bom, hoje eu vou basicamente ler e-mails, porém, antes de ler e-mails, eu tenho uma cacetada de e-mail para ler, porque faz desde iniciozinho de março que eu não leio e-mail, então nesse meio tempo o pessoal me mandou bastante e-mail. Mas antes vou falar sobre um negócio rapidinho, sobre um assunto rapidinho, falar basicamente sobre o instinto masculino, sobre o instinto masculino para a reprodução, para o ato do coito. Bom, como a maioria de vocês devem estar sabendo, se vocês não sabem, agora vão estar sabendo, faz um tempinho que eu estou namorando. Faz o quê? Recentemente a gente completou um mês de namoro, que a gente começou a trocar ideia e conversar e ficar mais próximo faz pouco mais de 2 meses. Mas que a gente começou a namorar mesmo faz um mês e pouquinho e tal. E, bom, a vontade de fuder está mais de 9 mil, cara. Tá foda. E por quê? Por que que eu digo isso? Primeiro porque eu sou homem e homem naturalmente sente essa vontade que é um negócio que mulheres normais, pelo menos, nunca vão entender. Ai, cara, eu acho que o único tipo de mulher que entende como é a vontade natural de foder do homem são as ninfomaníacas. Eu acho que é o único tipo de mulher que vai entender, assim, vai viver realmente. Só que a diferença é que as ninfomaníacas, elas conseguem sexo a hora que elas quiser, pelo simples motivo que elas são mulheres. Já o cara não tem essa disponibilidade de conseguir sexo quando quiser. Mas, enfim, eu estou sentindo uma vontade de fuder gigantesca. Primeiro, como eu disse, porque eu sou homem. Segundo, porque apesar da gente já estar namorando e já estamos há um tempinho e tal, e as coisas estão indo bem entre a gente ainda não transou. Eu não vou dar detalhes muito pessoais, muito íntimos sobre como andam as coisas e tal, mas pra resumir, a gente ainda não trepou e isso tá me fazendo ficar louco. Não porque eu não queira isso. Na verdade, eu prefiro que a gente não trepou até agora, mas porque eu não quis do que ela. Quer dizer, e olha que a minha vontade de fazer isso, com certeza, é maior do que a dela. Porém, a minha determinação de não fazer isso por enquanto, também está sendo maior do que a dela, ou igual a dela, sei lá. Mas, enfim, pra quem estiver aí se perguntando, porra, como assim você tá namorando e você não quer trepar com ela? Sim, é claro que é óbvio que eu quero trepar com ela. Cara, é foda, cara. Tipo, a gente nem precisa fazer muito, cara. A gente nem precisa se esfregar, a gente não precisa, sabe, se agarrar, a gente não precisa de muita coisa, cara. É só ela encostar a boca na minha boca, é só ela enfiar a língua na minha língua. Que a vontade do caralho de enfiar o caralho já começa. E é uma desgraça, cara. É uma desgraça, gente. Mal começa a se beijar, eu já tenho que ficar me segurando, saca? Ai. E é foda conciliar isso com a minha consciência. E agora que entra a parte do porquê da gente ainda não estar fazendo isso e tal. Primeiro porque, no meu ponto de vista, claro, primeiro que no meu ponto de vista faz não muito tempo que a gente se conheceu, que a gente começou a se relacionar e tal. Então, eu particularmente, eu sou da tendência a achar que quanto mais postergado for o sexo, melhor. Não, sei lá, uou, estamos já há 5 anos namorando e até hoje não trepamos. Não nesse nível, sabe? Mas assim, enquanto ainda no início, cara, quando ainda tiver no início, vocês não se conhecem há muito tempo, eu sou da ideia de quanto mais tempo postergar, quanto mais tempo aguentar, melhor. Por quê? Porque se você já trepa com a pessoa muito rápido, sei lá, um exemplo aí extremo, entre aspas. Extremo, bem entre aspas, porque é o que o pessoal hoje em dia faz, mas não é o que eu possuo como valor. Você já na primeira dia com a garota, já primeira noite com a garota, você já trepa com ela. No meu ponto de vista, isso até a nível inconsciente, você vai acabar condicionando seu cérebro vai acabar associando aquela pessoa ao ato carnal, ao sexo em si. Por quê? Porque você ainda não teve um tempo de gerar um vínculo, um laço com ela verdadeiro que não tem a ver com sexo, sabe? Então, quando você ainda tá nesse processo, de conhecer a pessoa e se aproximar e tal, se rola sexo muito no início, acaba que entrando esse fator sexual no motivo da atração para com a outra pessoa. É diferente de, por exemplo, ah, você já conhece a pessoa, sei lá, há 6 meses, você conhece ela mais ou menos bem, você sabe os gostos dela, você sabe o que ela gosta de fazer e tal. É diferente esse tipo de situação de, tipo, na primeira, segunda noite você já sair trepando com a pessoa. Por quê? Porque no, na situação em que já passou um tempo e vocês já se conheceram um pouco e tal, vocês já sabem mais ou menos, já se conhecem, já sabem que querem se relacionar realmente um com o outro, já sabem mais ou menos como é o perfil da pessoa, o perfil psicológico, entre aspas, da outra pessoa. Eu, pelo menos, nesse tempo eu já consigo traçar um pouco. Então, fazendo, conhecendo a pessoa, isso fica até um pouquinho mais fácil de entender como funciona a pessoa na cama, vamos colocar assim. Porque, querendo ou não, o comportamento sexual da pessoa frequentemente é uma extensão da personalidade dela. Então, por exemplo, se a pessoa é muito retraída, isso significa que na cama, principalmente nas primeiras experiências, muito provavelmente ela também vai ser uma pessoa retraída, uma pessoa tímida, uma pessoa que talvez nas primeiras vezes não se sinta confortável, ainda se sinta meio tímida. Tímida e tal. Se ela for uma pessoa mais safada, vamos colocar assim, não em termos sexuais, mas safada de tipo assuntos sexuais e piadinhas sobre sexo e tal, isso já significa que na cama provavelmente vai ser aquela cavalona ou aquele agressor de esposa. Mas enfim, o que eu quero dizer é que basicamente quando você conhece a pessoa mais a fundo, você vai realmente desenvolvendo um laço com a pessoa. O lance da atração se dá não somente pela via sexual, mas também pela via do quem aquela pessoa é. Eu estou com aquela pessoa não somente pelo fator do prazer, pelo fator sexual, mas também pelo fator de que eu conheço ela, estou realmente gostando dela, e a partir disso o sexo vai ser mera consequência. O sexo não vai ser o fim em si, mas vai ser uma mera consequência, vai ser um mero meio, não é um meio, na verdade. O sexo vai ser o meio? Porque se for o meio, ah, sei lá, enfim, cara. Quero dizer que se você deixar as coisas fluírem e, sabe, se controlar um pouco, o sexo vira algo secundário, entre aspas. Não que não seja bom, não que o homem não queira o tempo inteiro, claro que quer o tempo inteiro. Mas você passa a valorizar mais a pessoa pelo que ela é, de fato, do que pelo que ela te propicia, principalmente em termos carnais. Então, por isso também que eu estou evitando, por enquanto, transar com a minha namorada e ter alguma coisa. Mas eu admito que tá foda pra caralho, tá foda pra caralho. Esse é um dos motivos de eu estar evitando eu acho que ainda é muito cedo pra gente fazer isso, mas cada dia que passa fica mais difícil, eu assumo. E tem um outro, são basicamente dois motivos. Esse primeiro motivo, e o segundo motivo é de uma natureza mais íntima, mais pessoal, que sinceramente eu prefiro não expor aqui no podcast, porque eu não quero expor ela, eu não quero expor nosso relacionamento íntimo para pessoas desconhecidas. Mas basicamente tem dois motivos principais. O primeiro eu já citei para vocês, o segundo é algo um pouco mais íntimo da gente e tal. Então, por esses dois motivos, eu tô meio que tentando me segurar, mas está foda, cara. Tá foda, porque homem, caralho, cara, caralho. É incrível, cara, como basta um beijo pro instinto do homem, sabe? O cara já fica de pau duro, pro cara já querer passar a mão nas costas dela, pro cara daqui a pouco querer passar a mão na bunda dela, pro cara querer pegar ela com força. Cara, nossa, cara, meu Deus do céu. E olha que eu nem sou uma pessoa tão ligada a sexo assim, eu nem sou o cara mais transudo do mundo. Eu acho até que eu tenho um bom nível de controle sobre mim mesmo, sobre os meus instintos e sobre a área sexual, mas mesmo assim, mesmo para mim, que às vezes eu chegava a pensar que eu tinha um pezinho na assexualidade, mesmo para mim já é foda. Caralho, puta que pariu. Foda. É que assim, é que para mim o que acontece é o seguinte: normalmente o meu nível de atração sexual pelas pessoas, por qualquer pessoa, é tipo menos um. Menos um, por quê? Porque se eu chego a fazer alguma coisa com a pessoa, eu me sinto mal depois. Seja beijo, seja sexo, seja qual que for. Eu me sinto mal depois, por quê? Porque pra mim não é algo legal quando eu não tenho um vínculo com a pessoa, uma ligação com a pessoa. Eu me sinto mal, sabe? Depois de fazer algo com alguém que eu não tenho nada. Tipo, acabei de conhecer a pessoa, vou trepar com ela. Depois, se eu faço alguma coisa com ela, depois do ato, eu fico, sei lá, sentado na cama, olhando pro chão e tipo, que lixo, perdi meu tempo, que porra foi essa? Ou seja, é menos um, sabe? É um negócio que no geral me traz mais desprazer até do que prazer. E com ela tá acontecendo meio que o inverso. O meu nível de atração por ela, o meu nível de libido, vamos colocar assim, por ela, normalmente com pessoas que eu não conheço, é tipo menos um. Com ela, de 0 a 10 tá tipo 13. Esse é o meu nível de atração por ela, meu nível de atração sexual por ela, é 13/10. Porque, cara, ai, primeiro que eu já acho ela naturalmente bonita, eu acho a aparência dela bonita. Ela não tem lá o melhor corpo do mundo, não é a mina mais gostosa que eu conheço, mas para mim tá ótimo, cara, tá ótimo. E eu gosto dela e a gente tem criado uma ligação, sabe, que vai além da parte física. E esse lance de não da gente não estar transando, não tá trepando, pelo menos por enquanto, tal, isso pra mim tem ajudado, sabe, a desenvolver essa ligação que vai além do físico. E quando existe essa ligação, que é, vai, assim, eu me atraio não somente pelo físico, mas também pela pessoa, isso me ajuda a me sentir mais, sabe, sentir mais atração sexual pela pessoa. E aí, no caso dela, eu tô sentindo isso muito, cara, tá difícil, cara. Por um lado, esse meu relacionamento, esse meu namoro e tal, ele tem me ajudado pra caralho com relação ao NoFap, não é? Já fazia um tempinho antes da gente começar a se relacionar e tal, já fazia um tempinho que às vezes eu não conseguia nem ficar uma semana sem. Agora eu tô conseguindo passar uma semana, às vezes até 2 semanas assim, completamente de boa. Mas tá difícil, cara, tá difícil. Por exemplo, há umas semaninhas atrás, eu tinha conseguido ficar, sei lá, acho que umas 3 semanas sem. E eu tava relativamente de boa, tava começando a bater muito forte a vontade de trepar com ela, porque já 3 semanas sem, acumulando sêmen, acumulando instinto, então o negócio tava ficando louco, basicamente. E aí, a gente se encontrou nesse período que eu tava 3 semanas sem. Rolou uma pegação forte, não rolou sexo propriamente dito, não cheguei a meter meu pau nela, mas rolou uma pegação forte, basicamente. E aí, cara, e aí depois, como eu não gozei, minha sacola continuou cheia, basicamente, eu acabei, cara, eu fiquei tão depois, assim, meu instinto ficou tão aflorado, minha vontade de fuder ficou tão, sabe, saiu do controle que eu tive que bater punheta e acabei. Por um lado, o namoro tem ajudado a manter o Noenx, por outro lado, tá me segurando demais, tá me limitando, tá limitando de certa forma o Noenx. Nessa ocasião, por exemplo, fiquei tão excitado, tão louco e não pude descontar essa minha loucura que acabei depois, no dia seguinte da gente ter se visto, acabei tendo que bater punheta. Porque eu tava, sei lá, querendo meter meu pau na parede. Eu tava, não consegui me controlar e bati punheta. E foi isso. Então, cara, eu diria que esse lance da atração sexual, no meu caso, pelo menos, não sei das outras pessoas, os outros relacionamentos são os outros relacionamentos, o meu relacionamento é o meu relacionamento. Mas no caso do meu namoro e tal, eu acho que essa atração sexual se dá por dois fatores. Primeiro, o fator biológico, fator do instinto, óbvio, fator freudiano, vamos colocar assim. E segundo, que é que eu estou tentando desenvolver com ela um tipo de ligação mais profunda. E quando eu digo ligação mais profunda, não é algo que eu estou falando meramente e simplesmente, entre aspas, de personalidade, de um gostar da pessoa do outro, mas é algo até espiritual. É algo. Eu tô basicamente fazendo umas experiências entre eu e ela. E não vou entrar muito em detalhes sobre o que consiste essas experiências, porque é algo muito íntimo da gente. Mas basicamente eu tenho feito umas experiências para tentar aproximar a gente até a nível espiritual. Por exemplo, um exemplo de experiência aí bem boba, que tanto se você for materialista, quanto se você for, entre aspas, espiritualista, vai dar para entender o meu fim, o meu propósito. Esses dias ela veio aqui em casa, sei lá, faz 1, 2 semanas por aí. Ela veio aqui em casa e aí a gente tava conversando na minha cama e tal. Até que em certo momento eu pedi para ela deitar no chão, ela meio que desconfiada do que eu ia fazer. Ai meu Deus. Ela, sei lá, mesmo ela me acha estranho frequentemente. Enfim, eu pedi para ela deitar no chão, literalmente do meu quarto. Coloquei um CD, não foi de Set Fire to Flames, não. Eu coloquei How to Disappear Completely para tocar. Daí eu coloquei um CD do How to Disappear Completely para tocar. Para quem não sabe, How to Disappear é uma banda de drone ambiente experimental, vamos colocar assim. Sei lá, não tem como descrever a música dele, só você pesquisando, tem no Spotify, tem aí, procure. E aí a gente deitou no chão, deixei tocando How to Disappear Completely, ao som ambiente, vamos colocar assim, e aí a gente ficou de mão dada, deitado no chão, literalmente olhando pro teto. Eu apaguei a luz. E a gente ficou. Tava entrando uma luz bem fraca pela minha janela, e a gente ficou literalmente umas meia hora, 40 minutos, deitados no chão, de mãos dadas, olhando pro teto em silêncio e ouvindo How to Disappear Completely, que é uma música de caráter extremamente introvertido, vamos colocar assim. Acho que isso foi uma sensação, uma experiência muito boa, sabe? Da gente ter ficado em silêncio. O silêncio não ter sido algo constrangedor pra gente, muito pelo contrário, foi algo prazeroso. E a gente ia ouvindo aquela música que é extremamente de caráter introversivo, introvertido, olhando pro teto e ficamos, sabe? 40 minutos deitados, de mãos dadas, olhando pro teto e é isso. E o tempo passou, a gente ficou lá, até que uma hora que meu braço, metade do meu corpo, na verdade, começou a ficar dormente. E aí nessa hora eu comecei a sentir umas coisas extraterrenas, vamos colocar assim, algo de uma ligação, sabe? De uma ligação que vai além do material, do físico com ela. Eu comecei a sentir, vocês podem me chamar do que quiser, de louco, de não sei, ah, o cara tá surfando muito no idealismo. Não sei, pode ser que eu esteja viajando demais, mas em certo momento que eu tava com ela e a gente ligado pelas nossas mãos, eu ouvindo aquela música e nada além da gente ali, eu comecei a sentir como se eu pudesse, como se eu tivesse uma ligação com ela além do material e eu pudesse ouvir, entre aspas, escutar os pensamentos dela. Como se eu pudesse, por um breve momento, sei lá, coisa de 1 minuto, como se eu tivesse estabelecido uma ligação assim telepática com ela. E aí eu, por esse momento, eu tive a sensação de que eu comecei a ouvir os pensamentos dela e por um brevíssimo momento tivesse conseguido me comunicar por ela, por alguma espécie de telepatia. Eu sei, cara, eu sei. Vocês vão falar que esse papo é muito doideira, você tá usando droga, isso daí é coisa da sua cabeça que você tá inventando. Mas, caras, fato é que mesmo que você não acredite nesse lance de alma, nesse negócio de ligação além do físico, o Eros, como eu falo, já venho falando há um tempo, mesmo que você não acredite nesse papo, existe algo que liga os seres humanos. Esse algo pode ser tanto algo espiritual, algo de alma, algo eros, por exemplo, quanto algo pela a mera atração entre os sexos, a mera dinâmica entre os sexos, a mera ligação que nós sentimos uns pelos outros, pelo mero fato de que todos nós somos da mesma espécie, sabe? E a partir do momento que você exerce essa ligação, seja pela via material, seja pela via extramaterial, você está fortalecendo a relação, sabe? De uma maneira muito simples, de uma maneira tanto que se você acredita em alma ou não acredita em alma, mas esse tipo de experiência em que promove a introversão, que promove o silêncio, que promove um contato mais íntimo entre o casal, quer você acredite em alma, quer não, isso fortalece o casal, isso fortalece o vínculo, fortalece a ligação, sabe? E esse tipo de coisa que eu tenho tentado fazer com ela, esse tipo de coisa meio que inusual, não comum, entre aspas. E entre outras coisas também que eu tenho feito, ela não sabe da razão de algumas das coisas que eu faço, pelo menos, não é que ela não sabe, é que eu mantenho o segredo, mas é que ela ainda não tá, assim, muito por dentro, ela ainda não tem conhecimento tão aprofundado sobre certas coisas que eu já tenho conhecimento sobre certas coisas que eu busco pra gente. Então, certas coisas que eu basicamente eu só passo as instruções para ela, ó, faz isso, e aí ela faz isso e pronto, e sabe? E até hoje, até agora, ela não falou de nada que tenha desagradado ela ou algo que ela acha que não funcionou. Até o momento as coisas vêm funcionando. E eu diria que as coisas vêm, sabe, servindo para ligar a gente. Então é basicamente isso, cara. Eu tenho tentado construir uma ligação entre a gente, um vínculo, uma amizade, como vocês quiserem chamar, porque para mim a amizade é mais importante do que o amor. Porque o amor passa, o amor, entre aspas, passa, a amizade fica, principalmente quando é, sei lá, relacionamento 30, 40, sei lá quantos anos. Mas eu tenho tentado construir com ela algo que vai além do material, além do físico. Então, por esse e por outros motivos, eu tenho me abstendo, mesmo a gente já estando namorando e ela já tendo até falado para mim que é ok a gente transar e tal. Mas eu tenho, sabe, postergado isso. Mas eu admito que tá foda, cara. Tá foda. E às vezes eu me enojo com o quanto que nós somos condicionados pela biologia, cara. Puta que pariu. É um negócio que. Mas também nesse caso, como eu disse, é algo que para mim tá sendo tanto biológico quanto até extra-biológico, quanto Eros, vamos colocar assim. Então, meu Eros impera que eu. Que, ah, cara, meu Eros impera que eu a possua. Ai, que eu a possua, basicamente. Então, sei lá, cara, sei lá. Sei lá, pode ser que logo mais, essa semana, semana que vem, acaba acontecendo, pode ser que não, mas eu tô. Agora mesmo eu tava falando com ela, eu tô. Cara, vamos com calma, e aí quando chegar um dia que a gente fale que tá tudo favorável, é agora, e aí a gente começa e é isso. E é isso, eu também pretendo fazer alguns, entre aspas, rituais relativos a sexo, rituais relativos a doutrinas orientais e tal. Que eu não vou também, falar especificamente o quê. E não é também literalmente coisa ligada a Kama Sutra. Não é nada de Kama Sutra. É coisa mais espiritual. Se bem que o Kama Sutra tem uma parte espiritual. Mas enfim, cara, enfim. Esse é o tipo de vínculo, esse é o tipo de ligação que eu tenho tentado estabelecer com a minha namorada. E tá foda pra caralho. Mas mesmo assim, tá foda pra caralho. A vontade de fuder. Ai, tá mais de 10 mil, cara. Tá mais de 10 mil. Mas sei lá, sei lá. As coisas estão indo bem entre a gente, no geral. E só o que eu preciso agora é de um trampo, de uma forma de ganhar. Como eu já disse aí nos podcasts anteriores, eu agora tô ganhando um dinheirinho pela internet, mas ainda é pouco. Então eu preciso aumentar essa minha fonte de renda, e seguir o que eu já tô fazendo. Sabe, evitar macaco, evitar assunto com macaco, evitar pessoas que não servem pra porra nenhuma. E é isso aí. E seguir com as amizades que realmente importam, seguir com o meu relacionamento com ela, tacar o foda-se pra qualquer pessoa que venha aí querer cagar regra sobre a minha vida. E é isso aí. E é isso aí. Sei lá. Eu espero que se vocês um dia comecem a namorar, um dia achar uma pessoa que seja decente e tal, eu espero, e se for o ideal de vocês também, porque isso daí é meu ideal, esse negócio de estabelecer uma ligação que vá a nível de alma e não somente física, isso é um negócio meu. Mas caso vocês também tenham interesse em estabelecer esse tipo de relação, estudem sobre isso, leiam sobre isso, porque vocês, sabe, fazendo as coisas no escuro, vocês não vão conseguir obter resultado nenhum. Então leiam, busquem o conhecimento em geral, leiam o Banquete de Platão, leiam alguns livros aí da cultura oriental, até o próprio Kama Sutra pode servir para esse propósito. Leiam aí livros falando sobre a dinâmica dos sexos, leiam o esoterismo em geral. Enfim, cara, busquem o conhecimento. Vocês não podem, eu não posso achar a chave para vocês. Vocês que têm que achar a chave por vocês. Então, Ai, é isso aí, cara. Ai, cara, toda vez que eu penso nela, a vontade que dá, cara, é um misto de vontade de encher ela de carinho e também de encher ela de. Encher ela de. Ai. Enfim, é isso aí. Vamos para a leitura de e-mail agora. Então é isso aí. E bora agora para a leitura de e-mails. Gabriel, primeiro do Gabriel, dia 1 de março, hoje é dia. Eu recebi dia 1 de março e hoje é dia 27, ou seja, estou 26 dias atrasado. É isso aí, foda-se. Vamos lá. Eu acordei de noite e olhei para as paredes e vi. Vi o quê? Um espírito, cara? Eu acordei de noite, olhei para as paredes e vi a parede como se fosse uma TV. É que ele escreveu TEV, TEVE. Uma TV fora do ar. Não foi paralisia do sono, porque conseguia me mexer e até andava e o efeito continuou. Fiquei uns 3 minutos olhando até que o efeito passou. O que foi isso? Aí, GIF do efeito, que é aqueles GIFs, sabe, de TV fora de ar. Cara, eu acho que você só passou um tempo forçando o seu olho, pelo menos comigo isso acontece, cara. É, se eu passo um tempo forçando muito meu olho, às vezes eu fico com essa visão meio de TV, sabe, por um tempinho. Talvez quando você ainda estava dormindo, você fez isso com seu olho, forçou, ainda dormindo no seu olho, aí quando você acordou, ficou esse efeito na sua visão por um tempinho. Ou não, ou vai ver que, sei lá, você estava tendo algum tipo de sonho, ou seu corpo simplesmente resolveu fazer manutenção, vamos colocar assim, bem na hora que você estava dormindo, aí você acordou bem no meio da manutenção do seu corpo. Eu, pelo menos, eu tenho isso, meu corpo tem isso, sabe? Eu já até aprendi a identificar quando meu corpo está em manutenção. Sabe que às vezes eu sinto umas coisas estranhas no corpo, umas dorzinhas, sabe, do nada no corpo. E não é, sei lá, um negócio insuportável, uma dor insuportável. Não, é só umas sensações atípicas, vamos colocar assim, que às vezes eu sinto no meu corpo e eu sei que, sei lá, isso é possivelmente uma manutenção que o meu corpo está fazendo, eliminando alguma bactéria do meu corpo, sei lá, fazendo alguma coisa que é necessário para a manutenção do meu corpo. Então eu não ligo para quando isso acontece, basicamente. Então, sei lá, eu não sou médico, não sou porra nenhuma. Mas sei lá, eu diria que possivelmente ou você forçou seu olho enquanto você estava dormindo, ou é seu corpo, seus olhos fazendo uma manutenção temporária aí. Não diria que isso é algo grave. Se isso persistir, cara, vai no médico, vá no carinha lá, no médico do olho, não sei, não é otorrinolaringologista. Sei lá, vai na porra do médico do olho e vê essa porra aí. E sei lá, se não se repetiu, tá com foda-se e segue a vida, cara. Que meio mais nada a ver, cara. Mas, enfim. Vamos pro próximo. Caralho, puta que pariu. Nossa, os caras ainda tá falando do cara de 40 e lá vai anos, 47, que é virgem e nunca trabalhou. O cara aqui falando. É, esse cara de 40 anos, quiser perder o cabaço, fala comigo que eu levo ele na zona. Já emprego, tamo juntos, também não tenho. Porra, tu vai levar ele na zona como então? Quando alguém falar pra mim, ah, vamos na zona, eu implico que essa pessoa vai pagar a puta pra mim. Sei lá, não sei, né? Enfim, se bem que nunca ninguém ofereceu uma puta pra mim. Ou não, ou me ofereceram aqui, sei lá, não lembro, mas enfim. Abraço, Thiago, volta logo pro Ceará. Ceará é um inferno, cara, tá louco? Quero dar um rolê com você lá no Paraíso das Travestis. Melhor lugar para curtir o fim de semana. Falou. Porra, os caras realmente incorporaram o Rica Games, cara. Os caras aí do esgoto realmente incorporaram o Rica Games. Cara, eu já morei, sinceramente, eu já morei no Ceará. Eu morei, sei lá, uns 8 meses no Ceará, quando eu tinha uns 7, 8 anos, alguma coisa assim. E, cara, se naquela época já era um calor do caralho, e eu me lembro, e era uma, sei lá, uma sub-cidade, pelo menos Fortaleza, falando de Fortaleza, que é a capital, que é onde eu morei. Se naquela época Fortaleza já era quente pra caralho, e um submundo, hoje eu acho que deve estar pior, cara. Deve estar mais quente ainda, e, cara, eu odeio calor. Eu não sei como que alguém mora no Nordeste, cara. Eu não sei como. Nordestinos, como vocês aguentam morar aí? No Nordeste, nesse calor fudido do caralho. Enfim, o e-mail do cara é só isso mesmo. Não, valeu, obrigado. Vamos pro próximo. Agora um e-mail maiorzinho. Vamos lá. Inclusive é de um cara, eu não vou citar o nome do cara, mas é de um cara aí que é bem conhecido na podosfera. Vamos lá. Teoria incompleta e paranoica da inversão de polo. Tá. Lembro que na minha primeira infância, início da existência, aprendi a escrever com a mão esquerda. Um menino, na sua inocência de criança, disse que eu estava fazendo errado. Então, na vontade de fazer o certo, troquei para a mão direita. Olha, o cara polimão. Sei lá, tem um nome para pessoas que conseguem escrever com as duas mãos, mas eu não lembro agora. Enfim, o cérebro tem dois hemisférios, um lógico e outro emocional, que são os lados esquerdo e direito, respectivamente. Aulas de biologia no podcast. O lado esquerdo controla a parte direita do corpo e o direito controla o esquerdo. Tendo essa premissa como verdade, penso que forcei a minha natureza a ser mais lógica do que emocional. E o resultado é que me tornei destro ao invés de canhoto. Escrevendo com a mão direita, produzo letras feias e seguro o lápis de um jeito estranho, fato que também pode simbolizar eu na vida, fazendo tudo feio de uma forma torta. Entendo que para muitos isso é pura loucura e besteira, e talvez realmente seja. Porém, às vezes penso, se esse, entre aspas, polo invertido, fecha aspas, pode ter acontecido outras vezes por outros motivos, e será uma causa das angústias das pessoas. Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que grande parte das angústias das pessoas se deve a uma programação errada do cérebro. E essa programação errada, por vezes, não é nem exatamente culpa da pessoa. Às vezes é a própria sociedade, funcionamento social das coisas que incentiva as pessoas a utilizar ela de uma maneira burra. Não é de uma maneira burra, é que cada pessoa tem um cérebro, cada pessoa tem uma psicologia, cada pessoa tem um funcionamento, cada pessoa tem um mindset, vamos colocar assim. E a sociedade, as pessoas, os conceitos sociais, os tabus sociais, eles funcionam basicamente geralmente de uma só forma. E aí, as pessoas que não têm uma cabeça, um mindset, uma psicologia, um cérebro, como vocês quiserem chamar, que não funciona dessa forma, acabam, sabe, funcionando, o cérebro dessas pessoas acabam funcionando de uma maneira que não é positivo para as pessoas, que não é produtivo para as pessoas. Então essas pessoas têm que recondicionar seu cérebro, têm que reaprender, entre aspas, a fazer diversas coisas, reaprender hábitos, adaptar hábitos, autoconhecimento, basicamente. Elas têm que se autoconhecer de novo para poder conseguir reprogramar o cérebro para funcionar de uma maneira que seja mais produtivo para a própria pessoa, saca? É meio que um lance de PNL, programação neurolinguística, com um pouco também de autoconhecimento, psicologia também entra nisso daí. É várias coisas, cara, mas resumidamente. Te conheces e aí programas o teu cérebro para funcionar de uma maneira que seja bom, que seja que entre porra, tá me fugindo a palavra agora, puta que pariu, que entre não é em contato, que entre em conformidade com o teu ser, basicamente, porque muitas vezes o nosso cérebro funciona da maneira do mundo e nós não somos da maneira do mundo. A nossa personalidade, nossas personalidades não são da maneira do mundo e o nosso cérebro, sabe, cria meio que um conflito entre a, entre aspas, alma e a, entre aspas, biologia e a parte social e o ego e o superego e por aí vai. Mas, enfim, conheçam-se, basicamente, conheçam-se. Continuando. Lembro que você disse no podcast que era de exatas. Estava voltando de ônibus e do nada sentiu que sua personalidade havia mudado. Sim, já disse isso e de fato aconteceu. Não recordo exatamente do relato, mas lembrei dele enquanto escrevia e achei interessante o lembrar aqui. Chutaria que a introversão te levou a um polo mais emocional. Não criem essa paranoia também. Mais provável ser mera especulação para entender minha própria cabeça. Às vezes especulo outra personalidade minha que, se talvez eu tivesse seguido minha natureza infantil, eu talvez seria um gay e assim teria encontrado a chave da felicidade. Apesar de talvez ser uma aberração espiritual. Ou talvez um beta incrivelmente mais fodido ou um artista que morreria sem reconhecimento. Especulações e devaneios inúteis e meio tédio. Porém, ri um pouco lendo o que escrevi. Abraço, gasosa. Abraço aí. gasoso, não vou citar seu nome, quase que eu citei agora, mas não vou citar. Cara, eu posso não acreditar exatamente da mesma forma como você acredita nesse lance aí que você falou no e-mail, mas eu acredito em algo semelhante, cara. Eu acredito que a gente pode, como eu disse, condicionar o nosso cérebro, basicamente. Fazer com que ele funcione de outras maneiras. Por quê? Porque eu sou da teoria que o eu, o indivíduo, ou melhor, a alma, como vocês quiserem chamar, o espírito, alma, indivíduo, ID, sei lá. Eu uso a expressão que for, é algo exterior ao corpo, basicamente. Ou seja, eu acredito na dualística cartesiana, de que existe um corpo, e o corpo é o lado biológico da coisa, todos nós possuímos um corpo, mas o corpo não necessariamente é a gente, ou pelo menos não é, a gente não é somente o corpo. A nossa alma também é parte, não é que a alma é parte do corpo, mas a alma é aquilo que aviva o corpo, vamos colocar assim. E o corpo possui o seu próprio funcionamento. A biologia por trás das coisas, ela possui o próprio funcionamento que independe da gente. Um exemplo simples: o nosso corpo é pré-condicionado, homem principalmente, é pré-condicionado a correr atrás de buceta. E é isso, e a gente vê isso no comportamento diário. A gente quando ainda é, entre aspas, blue pill, quando a gente ainda não percebe a natureza real das coisas, a gente corre atrás de buceta. Essa é a natureza do homem, correr atrás de buceta. Isso não é algo que vem da nossa alma. Uou, eu sou isso. É basicamente algo que faz parte do pressuposto do corpo, do pressuposto da natureza humana. Ou pelo menos da natureza instintiva, do inconsciente do ser humano. Mas isso não quer dizer que isso seja necessariamente a gente. Por quê? Porque frequentemente a gente pode muito bem ter um não desejo de transar e ainda assim o nosso corpo querer transar. É basicamente o que está acontecendo comigo, que eu relatei agora há pouco, sabe? Que a minha parte eu, a minha parte indivíduo, alma, não quer isso, mas o corpo quer. O corpo quer. E não somente o corpo, até às vezes até minha alma também, meu espírito talvez também queira. Enfim, cara, enfim, eu acredito sim no que você está falando, e como eu falei, a gente deve treinar o nosso cérebro, a gente deve reaprender hábitos, reaprender a fazer as coisas, reaprender tudo, basicamente, porque a gente passa por uma educação, a gente passa por um processo de socialização e tudo mais, a gente passa, como diz aí os Red Pilada, a gente passa por um processo que insere a gente na Matrix. Na Matrix, entre aspas. Eu não gosto de utilizar esses termos, eu só estou utilizando para ficar mais fácil de entendimento, tá? E aí, para a gente realmente nos descobrirmos e a gente tornar quem a gente é, torna-te quem tu és, como já dizia Nietzsche, a gente precisa quebrar esses hábitos. Não estou dizendo que vai virar desconstruidão. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, o que é o eu, do que é o social e do que é o corpóreo, saca? Não é porque você é homem que você tem que fuder, que você tem que correr atrás de mulher, que você tem que. Ou não é porque você é. Que você tem necessidades e tendências egoístas, que você tem que ser egoísta, que você tem que ser, sabe? Eu. Porque essa é a lógica do corpo. A lógica do corpo é ser, manter em primeiro lugar e depois se reproduzir. Se reproduzir, de certa forma, é continuar o ser, manter. É uma transcendência material, uma transcendência materialista, vamos colocar assim. Mas sim, cara, eu acredito em um pouco do que você fala assim e concordo. Eu não utilizaria os mesmos termos que você, não entendo essa questão provavelmente da mesma forma que você, mas te entendo perfeitamente e concordo com você. Então aí, para quem tá ouvindo, programem o seu cérebro, treinem o seu cérebro, tenham hábitos saudáveis e conheçam-se, caras, conheçam-se. Basicamente isso daí. Obrigado pelo e-mail e vamos pro próximo. Caralho. Nossa, puta que pariu. Caralho, é um maluco que também me acompanha já faz um tempinho. Tá, o cara mandou um puta e-mail. Então vamos lá. Vamos lá. Vida fodida de merda. Não diga meu nome. Não vou falar seu nome, ok? Bem, não sei por onde começar essa merda. Espero que você tenha paciência para ler. Desde já, peço desculpas pelo português bosta. Até o momento, teu português tá ótimo, meu querido. Vamos lá. Sou um completo fudido. Tenho 27 anos e não tenho absolutamente nada construído na vida. Nunca tive um emprego formal, carteira assinada, nem nunca tirei CNH. Caralho, caralho. Tá parecido com um cara de 47, só que com 27. Então tu tens um pouco mais de experiência. E sei lá, enfim, vamos continuar essa porra. Odeio minha família e odeio cada segundo que eu passo nessa casa. Minha vontade de sair daqui é enorme desde os meus 14 anos. Porém, nunca consegui, pois meus pais são filhos da puta. Trabalho com meu pai desde os 13 anos, que é feirante. Desde essa época, meu pai deixou de me suprir, então eu comecei a ter que comprar com meu dinheiro minhas próprias roupas e produtos de higiene pessoal. Nada de errado, a não ser pelo fato de que eu recebia menos da metade do que ele pagava para qualquer outro funcionário. Não demorou muito para começar as filhas da putagem. Começou a cobrar água e luz, qualquer móvel eletrodoméstico que fosse comprado para dentro de casa. Tínhamos que dividir entre ele, eu e meu irmão. Por um ano inteiro, eu e meu irmão juntamos dinheiro para comprar um computador, o qual, mesmo comprando com meu dinheiro e ajudando a pagar a energia, eu tinha que pedir autorização dele para mexer e tinha que deixar meu irmão usar, porque sim. Era humilhado constantemente em público na frente dos clientes. Era humilhado com frequência o tempo todo. Lembro-me uma vez que, quando estávamos indo ao trabalho, me sentei no banco da frente do carro e ele mandou eu sair para que uma das funcionárias sentasse. Foi completamente humilhante, me senti mal pra caralho. Tanto pelo fato de ele ter me humilhado na frente dela, quanto pelo fato da vagabunda ter olhado na minha cara e ter dado risada. Eu não sei, cara, eu não sei. Esse último fato depende da tua idade. Se tu era, sei lá, se tu eras um moleque quando isso aconteceu, um adolescente, eu não diria que foi. Uau, humilhação. Agora, se, sei lá, você já tinha seus 25, sei lá, você já era um adulto formado e ele pediu isso daí, a mina riu na tua cara, e talvez eu diria que foi um pouquinho humilhação. Mas sei lá, se você ainda era adolescente quando isso aconteceu, eu não diria que isso foi um negócio. Talvez ele só tenha pedido por questão de respeito. Sei lá, tô aqui imaginando. Enfim, continuando. Daí pra frente foi só ladeira abaixo. Toda vez que tentava arrumar um emprego, ele não deixava. Dizia que eu tinha a obrigação de ajudá-lo. Inúmeras vezes, durante o trabalho na feira, alguns clientes me ofereciam um trabalho melhor e com um ótimo salário. Porém, meu pai sempre se intrometia numa conversa, negando que eu o deixasse. Sempre ameaçava mandar embora de casa caso eu não seguisse tudo que ele mandava. Então era impossível eu sair de casa, tanto por não ter para onde ir, como também me sentia na obrigação de ter que ajudar meu, entre aspas, pai. E com isso fui empurrando com a barriga até agora. Por várias vezes desisti da faculdade para ter que ajudá-lo e ele cada vez mais se afundava em dívidas. Nunca me deu um par de meias, mas sempre me fazia sentir na obrigação de ter que ajudá-lo nas dívidas que ele mesmo criou. O cara era um tremendo salva-putas e sempre que tomava um pé na bunda, deixava uma casa para a vadia morar com o Jamal. Isso é o que mais me irrita. Ajudei o desgraçado a vida toda e não ganho nenhum obrigado. Não lembra nem o dia do meu aniversário. Puta que pariu. Ficar lembrando essas coisas me deixa muito irado. Quantas vezes já não vi meu pai dizendo para mim e meus irmãos nos matarmos? Possuo uma lembrança de quando eu tinha 5 anos e estava sentado no sofá da minha avó. Ele gritava na porta para que eu tomasse veneno e me matasse. Eu chorava sem ao menos saber o motivo. Lembro que tinha 5 anos, pois eu tinha aprendido a ler recentemente e fui todo alegre contar à minha avó. Vive insistindo para que eu tire CNH para que possa substituir o trabalho dele, mas nunca me ensinou a dirigir. Juntei dinheiro para fazer autoescola há uns 2 anos. Não consegui passar na prática de carro e não tive dinheiro para pagar uma segunda prova, pois meu pai estava atrasando meu pagamento. Tem muito mais, porém, não quero prolongar o e-mail. Fazia tempo que gostaria de lhe escrever, porém só hoje tive motivação suficiente. A motivação foi uma batida de trânsito agora há pouco, às 23 horas. Caralho. Estávamos voltando do trabalho quando o cara bêbado vinha andando lentamente na nossa frente. O animal, que eu chamo de pai, ao invés de evitar problemas, resolve que tinha que colar no cara e fica buzinando. Até o momento que o bêbado freia bruscamente e acabamos batendo na traseira. Enfim, começaram a discutir e eu mantive distância, pois a essa altura do campeonato eu quero que o mundo se exploda e meu pau. Tá escrito meu pau, mas eu creio que é meu pai cresça. Não fui eu que causei o problema, não vou comprar briga de ninguém. Meu pai dizia que iria pagar o conserto e o cara dizia que queria o dinheiro na hora. Até o momento que o cara ameaçou meu pai, aquilo ferveu meu sangue. Não por ter ameaçado meu pai, mas pelo simples fato dele ter feito uma ameaça. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida é entre aspas, mate antes que te matem. Eu sempre carrego uma faca comigo, não é canivete, é faca mesmo. Fica sempre na minha cintura. Minha vontade era cravar no peito dele e dar uma girada, algo que eu faria sem hesitar se não houvesse testemunhas. Pode falar que estou delirando, mas eu tenho plena convicção disso. Porém, me acalmei e resolvi apenas observar o fracasso daquele homem que eu chamo de pai. O cara que sempre se mostra valentão, vivia caçando confusão com todos, ali de cabeça baixa, ouvindo insultos e ameaças. Eu não sabia se ria do feitiço se voltar contra o feiticeiro, ou se tinha pena do fracassado que ele era. Fracassado financeiramente, fracassado como homem, fracassado como marido, fracassado como pai. Ele podia muito bem ter evitado toda aquela confusão, mas não, é impossível. Ele sempre quer ser o bom da boca. Como já dizer, Hernani. Resumindo o resto da história, quando o cara foi para cima do meu pai, porém, dei alguns passos e entrei no meio do caminho. O cara se mostrou assustado e tentou se justificar. Pedi para que deixasse de encher o saco e fosse embora. Ele claramente demonstrou medo, pegou o celular e ficou ligando ou fingindo ligar para algum amigo ir até o local. Digo estar fingindo, pois ele falava alto na intenção de que eu escutasse, porém não falava o endereço do local. Então meu pai começou a ligar para a polícia e ele rapidamente foi embora. Aliás, a situação poderia ter se resolvido com a polícia desde o início, pois o cara estava bêbado, mas meu pai estava com os documentos vencidos. Eita porra. Situações assim são rotineiras, acontecem uma ou duas vezes por semana, e sempre por culpa do meu pai. Ele sempre acha que está certo e os outros errados. Sempre está arrumando confusão e sempre me colocando no meio para ter que resolver. Estou cansado de ter que viver desse jeito, não vejo nenhuma perspectiva de vida. Eu tento estudar para concursos, porém não consigo. Quando você vive uma vida fodida assim, você só pensa em se entorpecer com pornografia e jogos. Enfim, por muito tempo estou pensando na ideia de virar andarilho ou ir morar no meio do mato. Estou cansado dessa merda. Minha vontade era fazer isso agora mesmo. Agora são 4h30 de domingo, às 6 horas tenho que sair para ir trabalhar. Porém, não consigo pregar o olho, pois meu coração está cheio de angústia e ódio. Não aguento mais viver nessa merda. Desculpa o e-mail todo cagado, estou muito cansado. Um abraço e sucesso no podcast. E aí ele cita o nome dele. Caralho, só tem fudido que me acompanha. Puta que pariu. É, enfim, cara. Enfim, eu admito que quando eu comecei a ler teu e-mail, até a parte do era humilhado com frequência o tempo todo, e esse lance aí de você ter que sair do banco aí, do carro e tal, eu tava ainda meio cético e meio achando que talvez fosse, entre aspas, frescura da sua parte. Tipo, ai, um garoto mimado que não percebe que está e que está, que é mimado, saca? Mas, lendo um relato aqui mais completo do caso, lendo tudo e tal, talvez você tenha razão em pensar da forma como pensa. E, bom, sei lá, cara, eu não sei. Eu não sei, cara, não sei o que se passa dentro de ti, eu não sei qual é. Quer dizer, eu sei só do que você relatou aqui, cara. Então, pelo que você relatou, eu imagino que você deve estar com um nível de raiva, um nível de tristeza acumulada bem alto. Mas o quanto isso daí é grande, o quanto isso daí te afeta, só tu sabes. Mas o que eu falaria para você? Cara, o que eu falaria é, primeira coisa óbvia, te livra do teu pai. Não tô falando para você matar seu pai, não, pelo amor de Deus. Te livra do teu pai no sentido de que, cara, tenta sair da casa de onde você mora. Cara, eu acho que para você, se você tiver um parente, sei lá, um parente que você é mais próximo, que tenha mais confiança e tal, tenta conversar com esse parente, ver se esse parente, sei lá, te concede abrigo. E aí, de repente, se esse parente te conceder abrigo, se você puder ficar um tempo com ele, sai da casa do teu pai. Provavelmente vai rolar treta, vai te xingar, vai te chamar de ingrato e os caralho, mas, cara, primeira coisa, sai da casa do teu pai e tenta resolver a vida sozinho. Se você tiver um parente para isso, ou nem que seja um amigo, sei lá, que te conceda a casa, nem que seja por um tempo, isso já vai ajudar pra caralho. Tenta, sei lá, antes de você sair da casa do teu pai, tenta conseguir o contato de alguém, como você disse na feira, que já teve pessoas que te ofereceram emprego e tal. Tenta conseguir o contato de alguém aí desse nicho aí que te ofereceu emprego. Consegue o contato dessa pessoa, vai para casa de alguém que você saiba que dê para ficar e seja alguém mais ou menos de confiança e tal. Entre em contato com a pessoa que, como eu disse, que te ofereceu emprego e tal, e vai nessa, cara, vai nessa. E aí, com a grana que você conseguir do emprego, não sei, aluga um quartinho, aluga uma kitnet, aluga qualquer porra, saca? E vive de maneira simples, basicamente. De primeira, muito possivelmente, você vai viver, ter que viver assim, só com o básico. Tipo, você só vai sobrar dinheiro só pra, sei lá, pagar a kitnet, comprar comida, pagar água e luz, gás, e é isso aí. Não vai sobrar mais dinheiro pra muita coisa. Mas me imagino eu que estando no seu lugar é melhor do que continuar nessa situação que você tá. Então, é o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Essa é a primeira constatação sobre isso. Agora, se você não tiver ninguém na sua família, ou nenhum amigo, ou ninguém assim que você possa confiar e que te daria briga e tal, cara, eu diria para você que aí depende de tu, cara. Depende do teu nível, de quanto você já tá esgotado com isso. Se você tá ainda consegue segurar, eu diria para você ver uma solução, uma alternativa e continuar segurando aí tua raiva e tentar lidar com isso. Agora, se você já tá num nível extremo de tipo, realmente isso daqui não dá mais, não aguento mais, cara, eu diria para você tentar a sorte no mundo, basicamente. Você, sabe, um belo dia faz suas malas, sai da casa do teu pai, compra uma passagem para, sei lá, uma cidade que tenha bastante emprego, ou então simplesmente sai por aí pedindo emprego, basicamente. Sai por aí passando em comércio, perguntando: você tem um emprego? Sabe de alguém que tá precisando de alguma ajuda, de um emprego, sei lá? Sai por aí pedindo, cara. Pedindo, distribuindo currículo, essa porra aí, cara. E com um dinheiro, eu imagino que talvez você tenha um dinheiro guardado, sei lá, utilize um dinheiro, o dinheiro aí que você talvez tenha para pagar uns dias aí nos hotel e como eu disse, cara, sai correndo atrás de qualquer merda, saca? E é isso, cara. Essa a primeira situação, eu acho que tal tá, com a eu acho não, provavelmente seria muito mais fácil. Que aí, pelo menos nos primeiros dias, você economizaria dinheiro de estadia e tal, e comida, e água, luz e os caralho. Claro, não sendo de uma maneira folgada, né? Não seja mal agradecido. E a segunda alternativa seria mais arriscado. Você pode ser que você se foda na segunda alternativa. Pode ser que você saia da casa do seu pai, não consiga nenhuma forma de ganhar dinheiro, ninguém te dê emprego, ninguém porra nenhuma, saca? Mas, cara, não sei. Aí, como eu disse, depende de ti, cara. Do quanto isso daí já te consumiu, do quanto você quer mudar isso, do quanto isso já, sabe, você sente que isso suga a sua vida. Aí é com você, cara. Eu acho que as duas melhores opções são essas duas aí, cara. Qual delas seguir depende do quão bem você tá ou não. A primeira partindo do ponto de vista que você tá melhor, a segunda partindo do ponto de vista que você não tá tão bem assim, mas que ainda assim, ou então, claro, existe a opção de você continuar como você já tá e continuar a vida aí que você tá e foda-se. E sei lá, cara, como eu disse, quem sabe é tu, quem sabe o quanto você ainda aguenta, se ainda aguenta, é tu. Então, é isso, cara. E sobre a questão do CNH, cara, quando você tiver uma grana maior, quando você já tiver mais ok com a vida e tiver sobrando dinheiro, aí você tira. Mas eu diria que por hora não se preocupa com isso, faz isso depois. Eu acho que por hora o principal é resolver esse bagulho aí com teu pai. E sabe, pelo que você diz dele, eu acho que uma conversa com ele talvez não adiantaria. Talvez, muito possivelmente, ele seja um estúpido, incorrigivelmente estúpido, saca? Então, e eu sei um pouco como é isso, porque meu pai também é um pouco assim, saca? Não consigo, às vezes, manter um diálogo com ele, mas só que não é pelos mesmos motivos que eu sei, é por outros motivos. Mas enfim, cara, eu sei um pouco como é isso daí. Eu acho que um diálogo com teu pai não ajudaria, não resolveria nada. Ou talvez resolveria em 2 dias, aí no terceiro dia já começa tudo a merda de novo. Então, sei lá, cara, eu diria pra você tentar a sorte no mundo, cara. Porque, como você mesmo disse, você já tem 27 anos, então você já tem uma certa idade. Então você já sabe mais ou menos como que é o mundo, você já sabe mais ou menos com o que tomar cuidado. Você já tem um pouquinho de juízo na cabeça, não é nenhuma criança, 27 anos. Então eu diria para você tentar a sorte no mundo, cara. E boa sorte. Eu acho que é o máximo que eu posso fazer por você. Sei lá, dar alguns conselhos e te desejar boa sorte. De todo o coração. Que coisa gay. Então é isso aí, cara. É isso aí que eu falo pra ti. E sei lá, sei lá. Dando certo ou dando errado, se você quiser depois vir contar pra mim o que que você fez, eu estou aqui e lerei seu e-mail de novo. Então é isso aí e obrigado pelo envio do e-mail. Certo, vamos agora para o próximo e-mail que é bem curtinho. Lucas, não vou citar o sobrenome, sem assunto. Olá, tudo bem? Vi seu vídeo onde você fala que não se encaixa em nada no mundo por conta do autoconhecimento. E cara, eu tô na mesma que você, totalmente fudido, só queria te falar que você não está sozinho, kkk. Acabou. Acabou. Cara, eu sei que talvez eu não esteja sozinho, mas justamente isso às vezes me deixa mais incomodado ainda, saca? Saber que tem pessoas por aí que estão na mesma merda que eu e que. Puta que pariu, cara. Que bosta. Se fosse só eu que estivesse nessa merda, eu ainda ficaria mais. Ainda ficaria menos pior, saca? Ainda ficaria mais contentado, vamos colocar assim. Mas saber que tem várias pessoas por aí que estão nessa merda, mesma merda que eu, é uma bosta, cara. É uma bosta, mas obrigado. Obrigado e é isso aí. Não estamos sozinhos, infelizmente. Sei lá, eu acho que tem certas pessoas que não conseguem se adaptar muito bem ao mundo. Eu, pelo menos, eu sinto isso, cara, que pode passar. Eu posso estar já com 30, 40 anos, eu ainda vou ser socially, não sei como pronunciar em inglês. Socially awkward. Socialmente estranho, vamos colocar assim. Eu tenho essa impressão, cara. De que pode passar, sei lá, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50 anos, que eu sempre vou ser socialmente estranho. As pessoas sempre vão me achar estranho. Minha própria namorada me acha estranho, às vezes. Se imagina as pessoas que tem por aí, então. Sei lá, eu acho que é um bagulho incorrigível, cara. Nasceu no inferno, tem que se fuder. Ou se matar, né? Enfim. Enfim, é isso aí. Obrigado pelo e-mail e vamos para o próximo. Que aí esse próximo já é que mandaram para o meu novo e-mail do podcast, que é sozinho no quarto zero, @gmail.com. Então evitem mandar coisas para o F Melhor Cast. A partir de agora, só enviem para sozinho no quarto zero, @gmail.com. Enfim, vamos lá. Um pequeno treinamento literário. Poderia ler e dar seu parecer sobre meu pequeno excerto. Eu não sei como pronunciar excerto, se é excerto ou excerto, eu acho. No podcast. PS, gostaria de comprar seus livros, mas não tenho dinheiro. Quando você tiver, cara, um dinheiro sobrando, é só entrar em contato. De qualquer forma, tem um manifesto aí que eu sempre deixo o link para leitura, download aí na descrição e tal. E enfim, vamos lá. Nossa, essa porra desse fone de ouvido tá começando a me. Ai, a incomodar essa porra. Fica apertando a porra da cabeça e agora minhas orelhas estão doendo. Vai tomar no cu. Vamos lá. Uma pata de caranguejo cutuca meu pé. Em seguida ele me lambe e cutuca com suas antenas gosmentas e a sensação é boa, como se fosse a placenta a me envolver da cabeça aos pés. Ouço um cara falando de como é bom ser um genocida no Congo. Ele diz: "Ah, quando matávamos, matávamos com gosto, a boca até salivava. Pena que as pessoas põem uma trava moral em cima dos seus desejos assassinos, realmente." Levanto-me, tento tirar a areia das minhas costas, mas falho na tentativa. Ao menos coloco as calças, isso é algo possível para quem não tem problemas nas mãos, nas pernas e nas nádegas. Mas o sol ferve minha cabeça suja e suada. Bom, espero poder ferver meu suor. Sempre é bom ter água potável. Pena que aquele sujeito não entende isso. Ele já usou toda a água. Que ridícula, fantasia sobe a mente e nem ao menos descrevi o cenário de quem está perdido na savana praia. Olhando ao redor. Ora para o mar, ora para a savana, com os pés cravados na areia quente, com as gaivotas a pairar com outras aves e seus cantos. Estou definitivamente como um Crusoé ridículo sem o sexta-feira, mas com um genocida confesso e orgulhoso. Estou a contar, mas pouco a mostrar, porque tais idiotices sobem a mente e atingem minhas mãos sob esse troço de escrever. Viram isso? Transportei-me em um instante de um local inóspito para um local urbano, e agora estou a escrever olhando para uma tela eletrônica vinda de sucessivas revoluções industriais. E esse é o texto do cara, o testículo do cara. É, sinceramente, sobre esse texto aí, que é bem curto, não dá pra, ó, falar nada demais sobre isso. Mas eu, sinceramente, eu gostei, cara. É um pouco nostálgico e engraçado. É um pouco nostálgico e engraçado. Imagina essa cena aí que você narrou de um caranguejo lambendo teus pés. Caranguejo tem língua? Caranguejo não tem língua, eu acho. Sei lá, mas de qualquer forma foi engraçado, um pouco engraçado imaginar essa cena aí. E um pouco nostálgico, lembrou um pouco das vezes que eu já fui na praia e tal. E gostei do lance do cara do genocida do Congo. E sei lá, sinceramente eu gostei desse trecho aí. Tá bem nonsense, vamos colocar assim. Lembrou um pouco Bukowski em alguns pontos, um pouco a sinceridade bukowskiana. Eu diria que tá um pouco bom, cara. Tá bom, assim, no geral. Mas não dá para dissertar muito além disso, porque é um texto curto, tem, sei lá, uns 5 parágrafos, então não dá para ir muito além disso. Mas eu gostei do seu texto, acho que tem algum potencial. Se eu fosse você, eu continuaria escrevendo, cara. Só por esse pequeno trechinho aí de texto, eu diria que, sei lá, tá uns 8/10, eu diria. Com algum potencial, vamos colocar assim. Então, sei lá, escreve essa porra aí, continua desenvolvendo essa porra. E se você quiser tentar ser, sei lá, escritor, ou sei lá, poeta de bar ou qualquer coisa, não sei, tente, boa sorte, mas eu já te digo que ser escritor, ser poeta, ser, sei lá, qualquer merda de literatura não dá lucro. Então, se o teu objetivo for lucro, já tô dizendo que não. A não ser que você se torne, dê sorte de virar, sei lá, como que é o nome daquele filho da Augusto Cury da vida, aquele lá, aquele alquimista lá do, esqueci a porra do brasileiro também, escreveu O Alquimista, Paulo Coelho, isso, Paulo Coelho. A não ser que você dê sorte de sei lá, por algum motivo ficar grande, conhecido igual esses caras, escrever não dá lucro, escrever não dá prestígio social, escrever só gera meme no Facebook e carinha te zoando, basicamente. Carinha, tipo, ah, quero comprar seus livros, só que nunca compro. Não tô falando isso com você, não tô falando isso pra culpar ninguém, tá, gente? Não é isso. Mas é só um bagulho que não dá lucro, basicamente. Enfim, cara, enfim. Ok, revendo. Aí esse mesmo cara me mandou um outro e-mail falando: ok, revendo o meu excerto, vi que está uma merda. Está uma merda, obrigado. Não, cara, não tá uma merda, não. Sinceramente, eu até que gostei, cara. Até que gostei, mas como eu disse, tá ainda curto demais para eu poder falar: uou, tem algum muito potencial ou não. Só acho que tem um leve potencial e, como eu disse, um 8/10 e um pouco engraçado. Mas é isso, continue tentando e é isso, cara. Qualquer coisa, cria lá um Tumblr. E fala sobre amor e atrai menininhas de 17 anos. Ela é diferente, web namorada padrão. Aquelas coleirinhas, sabe? Aquelas porra lá de pescoço em forma de coraçãozinho, cabelo azul, piercing de búfalo. Traz essas porra aí, quem sabe consiga comer alguém. Sei lá, é o máximo que você vai conseguir com esse lance de escrita. Vamos lá, próximo e-mail. E obrigado pelo envio do e-mail. Significado de paternidade. Parece que esse e-mail vai ser interessante. Tiago, em sua concepção, qual o papel de um pai? Falam tanto da mãe, mesmo na esgotosfera. Pessoalmente, sinto falta de ter um pai, mesmo que ele volte do trabalho todo há 17 anos da minha vida. Falta de um pai, mesmo que ele volte do trabalho todo há 17 anos da minha vida. Que ele volte do trabalho todo há 17 anos da minha vida. Não entendi essa sentença, mas enfim. PS, o vídeo do Vai Todo Mundo Tomar no Cu foi maravilhoso. Abraço. tá, ok, obrigado. Qual o papel de um pai? Cara, eu acho que, pra ser bem honesto, cara, eu acho que a gente tá vivendo. Eu acho que um dos grandes motivos da nossa geração, a geração. Eu não sei se é a geração X ou Y. A nossa geração, a minha geração, pelo menos, sei lá, mas a minha geração e as gerações aí que estão vindo agora, um dos grandes motivos de nós sermos uma geração fodida é que nós somos uma geração de pessoas sem pai, basicamente. Por quê? Porque a gente está vivendo uma epidemia de mães solteiras E isso é muito ruim por vários motivos, e principalmente quando o filho é homem. Por quê? Porque eu acho que, cara, eu acho que é vital, principalmente se o filho for homem, ter a figura paterna, sabe? Eu acho que se um moleque cresce sem ter essa figura paterna, esse referencial, sabe, de como ser homem, de como agir, sabe, ele acaba ficando muito tendente ou para virar um afeminado, passivo e que não sabe. Não sabe fazer nada da vida, ele é um cara, sabe, aterrorizado com a vida, não tem força, não tem. Não, primeiro que um cara não sabe fazer porra nenhuma em casa, um inútil, basicamente, não consegue fazer porra nenhuma. Segundo que ele é muito assustado com a vida, então acho que essa é a primeira possibilidade para um carinha que nasce e cresce sob o jugo de uma mãe solteira, e a segunda possibilidade é ele virar feminista, saca? E quando é menina, mulher. Que é criada com mãe solteira, vira feminista. Com 90% de chance ela vira feminista e aquelas típica feminista misândrica radifem, saca? Então, tanto pro homem quanto pra mulher, crescer sem pai é algo muito negativo. Pro homem, porque ele fica sem um referencial masculino, e pra mulher, porque ela fica com essa impressão de que todos os homens são um lixo, com essa impressão de abandono por parte do paterno, por parte dos homens. E aí, esse desprezo pelo pai que a garota sente, ela acaba transportando isso para todos os homens. E aí acaba virando feminista, radfem, achando que todo homem é uma merda, enfim, cara. Então, cara, eu acho que um dos grandes, primeiramente, eu acho que um dos grandes motivos da gente viver numa geração fodida é porque a gente é uma geração de sem pais, saca? E o que me espanta é que mesmo nas famílias em que há um pai que é, entre aspas, presente, às vezes é uns pais muito bunda mole, uns pais que não deveria, às vezes, nem ser pai, saca? Uns pais que, porra, não criou o filho direito, não, uns pais que totalmente travado emocionalmente com o filho, uns pais que não soube passar a educação pro filho, às vezes até uns pais que não soube dar limite pro filho, enfim, mesmo as pessoas que têm pai, que crescem com o pai e os caralho, elas não é uma sensação de que não tem pai, ou o pai não educa direito, sabe? Não, pai não passa. O pai não é pai. Por quê? Porque primeiramente, para um pai poder ser pai, ele precisa ser homem. Se um sujeito ele ainda não é homem, ele não vai conseguir ser pai. Não existe alguém que, sei lá, o cara não é homem, no sentido de ter atitude de homem, ele não é homem, mas o cara é pai. Não, para você ser pai, você precisa primeiramente ser homem. E a gente tá vivendo uma geração em que os homens não são mais homens, os homens não sabem mais ser homens. E isso explica o porquê da gente ser uma geração sem pais, porque os homens não são mais homens, e aí, por consequência, os pais não sabem mais ser pais. Um cara que não sabe se virar e não sabe, sabe, proteger a sua prole, mandar todo mundo tomar no cu e sair no soco, se necessário, esse cara é um cara que não serve para ser pai, porque para mim, particularmente, não que um pai tenha que, sabe, sair no soco com todo mundo, não, mas um pai, para mim, ele deve ter o papel tanto de educação do filho, de ensinar valores morais. A mãe, eu acho que a mãe, ela passa o papel da socialização pro filho, de carinho pro filho, sabe? O carinho materno, do cuidado, esse eu acho que é o papel da mãe. Agora, o pai, eu acho que o papel dele é ensinar moral e ensinar, principalmente se for homem, conceitos do tipo honra, conceitos do tipo honra e moral, e como ser um sujeito íntegro, mesmo numa sociedade corrompida, numa sociedade degenerada, sabe? Eu acho que esse é o papel do pai. Formar um filho ou filha com caráter, sabe? Esse eu acho que é o papel do pai. E você só vai poder ser um pai assim se você, como pessoa, você consigo mesmo, você também for assim. Se você for um moleque, se você for um cara que tá nem aí pra vida, um cara com maturidade de, sei lá, de um adolescente de 17 anos, né, com todo respeito, caso você tenha 17 anos, mas enfim. É, se você for um moleque, você não vai conseguir passar para o moleque ou para a mina os valores morais, porque você não tem essa moral. Porque você só tem essa moral, esse instinto, esse negócio de honra, de respeitar o próximo verdadeiramente, quando você é homem, de fato. Quando você ainda é moleque, você ainda tá meio que nem aí pra vida. Você não liga pra porra nenhuma, você quer curtir. E foda-se. E nisso de curtir, acaba que muitas vezes gerando um filho. Um filho que não tem nada a ver com o tesão que vocês estavam sentindo na hora. E aí gera mais um ser humano que não vai ter um pai, que vai crescer e vai virar também um sub-humano, que não vai saber controlar os próprios instintos, porque ele não teve um pai para ensinar ele a controlar os próprios instintos. E por aí vai, cara. Merda gera merda, que gera merda, que gera bosta, que gera fezes e dá essa porra gigante que a gente tá vivendo hoje em dia, cara. Então acho que a função do pai é ensinar os valores morais pro filho, ensinar o filho a ter honra, ensinar o filho a respeitar o próximo, ensinar o filho a ser também, a se portar, a ser. A se. Como eu posso falar? Não é exatamente se portar, mas é a se colocar, sabe? A fazer as pessoas se respeitarem ele, sabe? A se impor, isso, a se impor, sabe? A ensinar o filho a não ser um bundão, basicamente. Ensinar o filho a hora dele se portar, ensinar o filho a hora dele ouvir, ensinar o filho a como ele deve tratar mulheres, como ele deve tratar homens, como é a maneira certa dele agir em sociedade. Enfim, valores morais, basicamente. E ensinar até um pouco mais do que isso, cara, porque eu acho que uma coisa, eu não sei com relação a vocês, mas eu particularmente eu sinto no meu pai, no meu próprio pai, e até no aspecto geral, eu sinto que os pais de hoje em dia, eles não sabem lidar com as próprias emoções, eles não têm maturidade emocional, saca? Eles não sabem lidar. Eu não tô falando que os pais devem virar afeminados, não é isso, devem virar mulheres, não, longe disso. Mas querendo ou não, cara, homem não é de ferro, homem não é. Nós, homens, nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós somos animais que somos constituídos não somente pela razão, mas também pela emoção. E eu acho que uma boa parte dos pais que eu vejo por aí, inclusive até meu mesmo, não tem maturidade emocional para lidar com os próprios problemas. E se o cara não tiver maturidade emocional para lidar com os próprios problemas, como que ele vai lidar de uma maneira emocionalmente matura, como que ele vai lidar com os problemas do filho? Você não tem nem maturidade para lidar com os próprios problemas. Então isso eu também acho que é outro grande problema dos pais atuais, dos pais modernos. Eles cresceram numa cultura de não expressar sentimentos ou de nunca terem sido falados sobre sentimentos, é achar que psicologia é frescura e achar que cuidar de si mesmo é puramente frescura e balela. Eu não estou querendo defender que o homem vire afeminado, não. Mas nós temos que, como eu disse, nós temos que admitir que nós também temos sentimentos. E, cara, e é importante às vezes a gente falar desses sentimentos, é importante a gente se abrir. O homem deve ser forte, mas o ser forte às vezes significa se abrir para outras pessoas, porque ser forte não significa somente você aguentar tudo sozinho, mas você também saber a hora de você, sabe, de você se abrir para outra pessoa. Porque, cara, para mim, um sinal de maturidade é não somente o cara aguentar tudo sozinho, sabe? Isso é sinal de maturidade, sim. Mas também um sinal de maturidade é o cara saber a hora de que. Saber reconhecer que às vezes não é possível aguentar tudo sozinho. Ele agir sozinho, saca? Ele agir como se ele estivesse sozinho no mundo, sozinho, sabe? As pessoas precisam, às vezes, falar das suas emoções, precisam se expressar de alguma forma, precisam desabafar, entre aspas, às vezes. Então, eu acho que é isso que falta, cara, no homem moderno. Também várias outras coisas. Mas, para resumir, cara, eu acho que moleque não consegue ser pai. Pro cara ser pai, ele tem que ser homem. E para mim, e por isso mesmo que também os pais hoje estão uma bosta, e para mim ser pai, o significado de pai é não somente dar amor pro filho, não somente demonstrar amor pro filho, que é a parte da maturidade emocional, saca? Mas também de impor, não é regras, mas de impor moral, de impor limites, de impor, sabe, de tornar ele um cidadão para que saiba lidar com o mundo. E principalmente ensinar o conceito de honra pro filho, saca? Não é porque todo mundo é degenerado que você também vai se tornar degenerado. Respeite Mulheres, respeite sua namorada, sua esposa, sei lá, respeite as pessoas. Não faça ao próximo aquilo que também você não quer que faça contigo mesmo. Enfim, esse tipo de coisa. Passar uma moral e expressar sentimentos e ser maduro o suficiente para poder conversar com os filhos, tanto sobre valores morais quanto também sobre a vida, cara, a vida. Porque às vezes, quando a gente fala sobre a vida, a gente não pode só ser racional, saca? E às vezes é preciso de maturidade emocional para falar sobre a vida, porque a vida não é só sobre aguentar, às vezes a vida também é sobre extravasar. Que frase mais de garota Tumblr. E enfim, e é isso aí. E obrigado pelo e-mail, espero ter respondido. O próximo e-mail, na verdade, só tem agora mais um e-mail, só que é um e-mail de um carinha que me mandou um PDF. Então eu creio que isso daqui não é para ser respondido no podcast, isso daqui é para eu responder ele de maneira privada. Ah, bom, então é isso aí. Ah, acho que não tem mais nenhum e-mail para ler, vou só confirmar aqui. Deixa eu entrar no meu outro e-mail, é merdacast, mas se não me engano acabou tudo. É, acabou tudo. Então é isso aí. Ah, gente, espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, também problema de vocês. Como eu disse, lembrem-se, não mandem mais e-mail no fmerdacast. Se mandarem e-mail no fmerdacast, eu ainda vou ler. Mas me ajudem aí, só mandem e-mail lá no sozinho no quarto zero, @gmail.com. Esse daqui é o começo de. Eu vou continuar com a mesma temática do canal. A temática do canal, apesar de eu ter mudado de canal, não vai mudar. Eu vou continuar falando merda, vou continuar lendo e-mail, vai continuar tudo a mesma porra. Mas agora eu quero ser mais eu quero falar mais sobre temas aí que pode dar merda. Não é que pode dar merda, mas que eu sei que pode ter um pessoal que vai adaptar. Que, como eu disse, pessoas que encheram o saco, pessoas que vierem com muita frescurinha. Já vou meter o bloco. Pessoas que me encheram o saco em rede social também vão meter o bloco. Eu quero que se foda, cara. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo podcast. Ah, inclusive no próximo eu acho que não vai ser podcast. A próxima coisa que eu vou upar, eu vou fazer uma trilha com os caras do esgoto aí. E eu acho que eu vou filmar a trilha. Então, possivelmente, o próximo vídeo, como eu disse, vai ser um vídeo e não um podcast. Mas enfim, semana que vem eu posto. Até a próxima. Beijos, abraços. Permaneçam na paz de Yehoshua ou não. E. Ai, cara, tô cansado, vou dormir. É isso.